Victor em Salvador, bom dia. Tan 3601 no ponto de espera da 10, pronto. Tan 3601 no ponto de espera da 10. Vai manter o ponto de espera da 3601. Tan 3601, Aline, mantém que zero na zero. Aline, mantém na zero, Tan 3601. Tan 3896, sala 53, libera direita, chama sala 121, décima 1. Direita, 121, décima 1? Confirma? Confirmo, 1221. Obrigado. Livre decolagem, fecha no zero, o vento calma. Livre decolagem, dá no zero, tá 3601. Dois, Salvador, bom dia, azul 4040, ponto de espera, pronto. 4040, mantém ponto de espera no zero. Mantém. 3601, no decolado 56, chama controle, 120.8. 208, 3601, bom dia. Azul 4040, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, tá certo, tá. Azul 4040, livre decolagem, piston 0, vento calmo. Livre decolagem, azul 4040. Salvador, mantém 3171, mantém ponto para 1-0. Clear to land runway 10, wind calm. We're clear to land with calm on runway 10, Europa 03. 4040 da Azul, decolar 259, chama o controle agora, onda 0.8. 208, bom dia. Comendador, bom dia, 1093, não X-Ray, estão no zero. No 093, existe no 013, continua a aproximação, aguardando pista livre. Se escuta. Era para dizer 3 on the ground, é 01 on right turn, contact the ground, 121, dismal 1. 121, I understand, 1211 next to the right, 050, 83. Informa vento calmo, livre pouso, posição 1-0. Livre pouso, estamos 5973, existe no 013, continua a aproximação, número 2 para pouso. Ok, na sua escuta com vista. Gol 1093, no solo 04, libera a direita, chama solo 121, décima 1. Direita, décima 1, obrigado. Rio 5903, informo, vento calmo, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, 1-0, 573. Alô, bom dia, 6570 da APSA, está estabilizado ILS, está 1-0. 6570 da APSA, muito bom dia, ajuste no 013, continua a aproximação, número 2 para pouso. Continua a aproximação, número 2, APSA 6570. O Rio 5973, sala 07, libera direita, chama solo 121, décima 1. Afirmo, abre também 5700, livre pouso, pista 1-0, vento calmo. Livre pouso 1-0, 6570. 3171, lá galerinha, após o pouso do Boeing da Atta Lima, tem que abrir 1-0. Está 6570 no solo 10, evite a Fox, livre via Golf. No solo 10, via Golf, para 6570. Porque via Golf 121 no 1. 21 no 1. No vento calmo, livre decolagem, pista 10. Iniciando no 0, 3171. Correio, bom dia, tá 3153, ponte para a próxima. Correio, Salvador, bom dia, tá 3153, pronto. Ali, mantém pista 10, 3153. 571, nós 12, 1208. 208, yeah. Está livre, vento calmo, pista 10. Torre Salvador, bom dia. Azul 4201 no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4201, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar da 10, azul 4201. Azul 4201, nós 24, 120, décima 1. 201, obrigado. 208. 208, obrigado. O 963, autorizado a linha de decolar pista 10, vento calmo. A linha decola 10, voo 963. 1963 aos 28, 1208. 208, boa. Bordo, livre táxi, Mi 14, chama ingresso 17, Sierra Novembro. Foi solicitado com sonho na satelagem da pista 35, fazendo a mesma saída, poderia ser passado. Afirmativo, autorizado. Hotel Romeo Golf. Na imagem assinado. Aproximadamente. Chame para a decolagem. Salvador, muito bom dia, com 093, ponto de parada 10, pronto. 093 autorizado, linha de decolagem pista 10, vento calmo. Linha de decolagem pista 10, 093. Autorizado ingresso, reporte aliado pronto, cabeceira 35. Autorizado ingresso, cabeceira 35, meu bebê. Salvador, bom dia, o gol 1865, pode ser. Bruno 093 aos 37, confirma o transponder acionado. 5430, Alfa Charlie. Confirmando 5434, chame o controle 1208. 5434, você vai chamar o controle. Hoje, bom dia, boa noite, 65, quanto espera? Ali, mantém, puxa 10. Ali, mantém. Eu sei, Ana, aproveito, alinhado e pronto, 35. Ó. Autorizado a decolar o CA Novembro Evita, pista 35, vento calmo. Autorizado, Romeo no Golfo, aguarde decolagem, tráfego decolando da cabeceira 35. Após passagem do tráfego, será autorizado. Aguardado, Romeo no Golfo. É, novembro 20, no controle 1208. 1208, gente. Hotel Romeo Golfo, 1865, vento calmo, decolagem autorizada, pista 10. Livre decolagem, pista 10, 1865. Hotel Romeo Golfo, ciente, mantém separação com tráfego, vento calmo, livre decolagem. Como tráfego na escuta do controle, é o Mike Filete Romeu, também comprou uísque, afastado aí na posição 2 horas. Chama o controle 208. Vai chamar o controle, tá ciente, mas não visual ainda da aeronave, o hotel Romeu. Azul 2775, localizer. 1805 aos 42, 1208. 208. Azul 2775, clear to land runway 10, the wind is calm. Clear to land in runway 10, Azul 2775. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Solo 2, Nichols, Figueiro 8, canal Celso, partida no CBS 3. Eu confio, confio. Solo Nichols 08, canal Celso, partida no CBS 3. Olímpicos, mantém posição, tráfego na curta final para pouso. Chegando até a posição. Será? Azul 2775, I'm going at 46, right 21, 21 this small one. 21 this your Flavio. Azul 2775. Federal 970, bom dia. Bom dia, Federal, informe para o staff. Chama lá. Azul 4958, pista livre, o vento calmo. Pouso autorizado. Autorizado, baixou e travou. 4958. Negativo, o tráfego no final já passou externo, está apenas aguardando o pistoleiro. Já passou externo, 970. Azul 4958 no Solos 48, direito 21, décima 1. 21, bom dia. Federal 9970, vento calmo, pouso autorizado, pista 10. Nervoso 10, 9970. Xané 6211, após o tráfego na curta final, ali mantém pista 10.